Ficheiro 117, página 938. Um estremecimento breve, involuntário, percorreu-o, mas tentou continuar a sorrir. Duvido que eu seja considerado digno dos serviços de um verdadeiro profissional, mas imagino que neste caso, tanto Monsieur Forrest quanto eu próprio iríamos achar estranho. Quero dizer, ter o coração arrancado por alguém com quem tomei vinho. Com um som incoerente de desespero, lancei os braços em seu redor, abraçando-o com todas as minhas forças. Está tudo bem, sussurrou para os meus cabelos. Está tudo bem, Sassenach. Uma bala de mosquete, talvez uma lâmina de espada. Vai ser rápido. Eu sabia que era uma mentira. Eu já vira o suficiente de ferimentos de batalha e de mortes de guerreiros. Na verdade, era melhor do que esperar pelo laço da forca. O terror que me acompanhara desde a propriedade de Sandringham erguia-se agora ao nível mais elevado, sufocando-me, devastando-me. Os meus ouvidos latejavam com as próprias batidas do meu coração e um nó fechava a minha garganta de tal forma que eu não conseguia respirar. Então, de repente, o medo desapareceu. Eu não podia deixá-lo e não o faria. Jamie, disse eu por entre as dobras da sua manta, eu vou voltar contigo. Ele recuou com um sobressalto, olhando-me fixamente. De modo algum, exclamou. Vou sim. Sentia-me muito calma, sem qualquer vestígio de dúvida. Posso fazer um quilt do meu Ironside. Há muitos rapazes novos no exército para que eu possa passar por um deles. Tu próprio disseste que haverá uma grande confusão. Ninguém notará. Não, exclamou ele. Não, Claire. O seu maxilar estava cerrado. E ele fitava-me intensamente com uma mistura de raiva e horror. Se tu não tens medo, eu também não tenho, afirmei, cerrando o meu próprio maxilar. Tudo terminará rápido, tu próprio disseste. O meu queixo começava a tremer, apesar da determinação. Jamie, eu não vou, eu não posso, eu decididamente não vou viver sem ti. E ponto final. Ele abriu a boca sem fala. Em seguida fechou-a, abanando a cabeça. A luz, acima das montanhas, esvaía-se, pintando as nuvens com uma fosca claridade vermelha. Finalmente ele estendeu os braços, puxou-me para bem junto do seu peito e abraçou-me com força. Achas que eu não sei? Perguntou num sussurro. Sou eu quem vai ficar com a parte mais fácil agora. Porque se sentes por mim o que eu sinto por ti, então estou a pedir-te para arrancar o teu coração e viver sem ele. As suas mãos alisaram os meus cabelos, à aspereza dos nós dos seus dedos agarrando-se aos fios esvoaçantes. Mas tu tens de fazer isso, Modwine, minha leoa corajosa. Tens de o fazer. Porquê? Perguntei, afastando-me para o fitar. Quando me resgataste do julgamento das bruxas em Cranesmoor, disseste que terias morrido comigo, que irias para a fogueira comigo se chegasse a esse ponto. Ele segurou-me as mãos, fitando-me com um olhar azul e firme. Sim, falo-ia, afirmou, mas eu não carregava o teu filho. O vento congelara-me. Era o frio que me fazia tremer, disse a mim própria. Era o frio que me deixava sem ar. Tu percebeste? Soltei eu finalmente. Mas é cedo demais para termos a certeza. Ele suspirou ruidosamente e um minúsculo lampejo de humor iluminou-lhe os olhos. Ah, Sassenach, e eu não sou um rendeiro. Sassenach, tu nunca te atrasaste um dia nas menstruações. Durante todo o tempo em que me levaste para a tua cama. E não menstruas há 45 dias. Seu filho da mãe, explodi eu, indignada. Tu contaste, no meio de uma maldita guerra, e tu contaste. E tu não? Não. Eu não tinha mesmo contado. Tinha medo de reconhecer a possibilidade de que aquilo pelo qual eu mais ansiara e rezara durante tanto tempo viesse a acontecer agora, tão terrivelmente tarde. Além do mais, continuei, ainda tentando negar a possibilidade. Isso não significa nada. A inanição pode causá-lo. Em geral, acontece. Ele ergueu uma das sobrancelhas e colocou a mão delicadamente sob o meu seio. Sim, tu estás muito magra, mas apesar de descarnada, os teus seios estão cheios e os mamilos adquiriram a cor de uvas de champanhe. Tu esqueces-te que eu já vi isso acontecer antes e não tenho a menor dúvida, nem tu. Tentei conter a ânsia de vômito, tão facilmente tributável ao medo e à inanição. Mas senti o pequeno peso repentinamente a queimar no meu útero. Mordi o lábio com força, mas a náusea dominou-me. Jamie soltou-me as mãos e postou-se diante de mim, as suas mãos ao lado do corpo, a figura nitidamente em silhueta contra o céu turvo. Claire, disse ele serenamente. Eu vou morrer amanhã. Essa criança será tudo o que restará de mim. Peço-te, Claire, imploro-te, protege-a. Permaneci imóvel, a visão embaciada, e naquele instante senti o coração quebrar-se. Foi um pequeno som, nítido, como o estalido da fratura do caule de uma flor. Finalmente, baixei a cabeça. O vento lamentando-se aos meus ouvidos. Está bem, murmurei. Sim, eu irei. Já era quase noite. Ele ficou atrás de mim e enlaçou-me. Recostei-me contra o seu corpo, enquanto ele olhava por cima do meu ombro, fitando o vale distante. As luzes de fogueiras das sentinelas haviam começado a surgir, pequenos pontos brilhantes ao longe. Permanecemos em silêncio por um longo tempo, enquanto a noite se aprofundava. Tudo estava quieto e silencioso na colina. Eu não ouvia nada além da respiração de Jamie, um som precioso. Eu encontrar-te-ei, murmurou ao meu ouvido, prometo, ainda que tenha de suportar 200 anos de purgatório. 200 anos sem ti, esse será o meu castigo. Que eu merecerei pelos meus crimes, porque eu menti, matei, roubei, traí e quebrei a confiança. Mas há uma única coisa que deverá pesar a meu favor. Quando eu ficar diante de Deus, terei uma única coisa a dizer para contrabalançar o resto. A sua voz diminuiu até quase se transformar num sussurro e os seus braços apertaram-me com mais força. Meu Deus! Destes-me uma mulher especial e, senhor, eu amei-a demais. Ele foi vagaroso e cuidadoso, e eu também. Cada toque, cada momento precisava de ser desfrutado, guardado na lembrança, apreciado como um talismã contra um futuro sem ele. Toquei cada cavidade macia. Os lugares ocultos do seu corpo. Senti a graciosidade e a força de cada curva dos seus ossos, o deslumbramento dos seus músculos firmemente entrelaçados, delgados e flexíveis pela largura dos seus ombros, lisos e sólidos, pela extensão das suas costas, rígidos como carvalho envelhecido nas colunas das suas coxas. Provei o suor salgado na cavidade da sua garganta. Senti o cheiro almiscarado e quente dos pelos entre as suas pernas, a doçura da boca larga e macia, com um leve sabor de maçã seca, e o gosto acre dos frutos do zimbro. És tão bela, meu amor, sussurrou-me, tocando a maciez escorregadia entre as minhas pernas, a pele fina de dentro das minhas coxas. A sua cabeça era somente uma mancha escura e indistinta contra a mancha branca dos meus seios. Os buracos no telhado admitiam apenas uma leve claridade do céu carregado. O ronco distante de uma trovoada de primavera murmurava constantemente nas colinas para lá das nossas paredes frágeis. Ele estava rígido, tão rijo de desejo que o toque da minha mão o fez gemer de uma necessidade próxima da dor. Quando ele já não podia mais esperar, possuiu-me, uma faca na sua bainha, e movemo-nos juntos com força, pressionando, desejando, ansiando por aquele momento de união derradeira e temendo alcançá-lo, por saber que depois dele só restaria a separação eterna. Ele levou-me repetidas vezes aos cumes do prazer, contendo-se, parando, arfando, estremecendo, até que, finalmente, eu toquei o seu rosto, enfiei os dedos nos seus cabelos, apertei-o com força e arqueei as minhas costas e quadris sob ele, forçando e incitando. Agora, disse-lhe num sussurro, agora. Vem comigo, vem para mim, agora, agora. Ele rendeu-se a mim e eu a ele, o desespero tomando conta da paixão, de modo que o eco dos nossos gritos parecia extinguir-se lentamente, ressoando na escuridão da fria cabana de pedras. Permanecemos abraçados, imóveis, o seu corpo um peso abençoado, um escudo e um consolo. Um corpo tão sólido, tão cheio de vida e calor, como era possível que ele deixasse de existir dentro de poucas horas? Ouve, disse ele finalmente baixinho. Estás a ouvir? De início não ouvi nada, a não ser o zumbido do vento e o pingar da chuva gotejando pelos buracos do teto. Depois ouvi o baque firme, lento do seu coração pulsando contra mim e o meu contra ele, os dois no mesmo compasso, no ritmo da vida. O sangue corria pelo seu corpo e através do nosso frágil elo, por mim e de volta a ele. Permanecemos deitados, assim, aquecidos, sobre a coberta improvisada com manta e manto, numa cama das nossas roupas, entrelaçados. Finalmente ele afastou-se e, virando-me de costas para ele, segurou o meu ventre, a sua respiração cálida na minha nuca. Dorme um pouco agora, Mauduine, murmurou. Quero dormir mais uma vez assim, abraçando-te, abraçando o bebê. Achei que não conseguiria dormir, mas a força da exaustão era grande demais e deslizei quase instantaneamente para as profundezas da inconsciência. Acordei quase ao alvorecer, os braços de Jamie ainda à minha volta, e fiquei a observar o desabrochar imperceptível da noite a transformar-se em dia, inutilmente desejando que o abençoado refúgio da noite não se esvaísse. Virei-me de lado e ergui o corpo para o observar, para ver a luz tocar os contornos arrojados do seu rosto, inocente no sono, para ver o sol que nascia incendiar os seus cabelos pela última vez. Uma onda de angústia irrompeu dentro de mim, tão aguda que eu devo ter emitido algum som, porque ele abriu os olhos. Sorriu ao ver-me e os seus olhos buscaram o meu rosto. Compreendi que memorizava as minhas feições, como eu gravava as suas. Jamie, disse eu. A minha voz estava rouca de sono e lágrimas reprimidas. Jamie, quero que deixes uma marca em mim. O quê? Disse ele espantado. A pequena seguiando-o que ele carregava na meia estava à mão, o cabo de chifre de veado esculpido contra a pilha de roupas. Peguei nela e entreguei-lha. Corta-me, disse eu com premência, bastante fundo para deixar uma cicatriz. Quero levar a marca do teu toque no meu corpo, ter alguma coisa tua que fique para sempre comigo. Não tem importância se doer, nada pode doer mais do que deixar-te. Ao menos quando eu a tocar, onde quer que eu esteja, poderei sentir o teu toque em mim. A sua mão cobriu a minha sobre o punho da faca. Após um instante, ele apertou-a e assentiu. Hesitou por um instante, empunhando a lâmina afiada, e eu ofereci-lhe a mão direita. Estava quente, debaixo dos nossos cobertores. mas a sua respiração subia em delicados fios encaracolados de vapor, visíveis no ar frio da cabana. Ele virou a palma da minha mão para cima, examinando-a cuidadosamente. Depois levou-a aos lábios, um terno beijo no centro da palma, e em seguida prendeu a base do meu polegar numa mordidela forte. Ao soltá-lo, habilmente, cortou a carne dormente. Não senti mais do que uma leve sensação de ardência, mas o sangue brotou imediatamente. Ele levou a minha mão rapidamente à boca outra vez, mantendo-a ali, até o fluxo do sangue diminuir. Cuidadosamente, entrapou o corte, agora queimando com um lenço, mas não antes de eu ver que o corte tinha a forma de um pequeno e ligeiramente torto J. Ergui os olhos e vi que ele me oferecia a pequena faca. Peguei nela e, com certa hesitação, agarrei também a mão que ele me estendia. Ele fechou os olhos rapidamente e cerrou os lábios, mas deixou escapar um pequeno gemido de dor quando pressionei a ponta da faca na parte mais carnuda da base do seu polegar. O Monte de Vênus, dissera-me uma profetisa que lia as linhas da mão, indicador de paixão e amor. Somente quando terminei o pequeno corte semicircular é que percebi que ele me dera a mão esquerda. Eu devia ter agarrado a outra mão, disse. O punho da tua espada pressionará o corte. Ele sorriu debilmente. Não poderia pedir mais do que sentir o teu toque em mim, na minha última luta, onde quer que ela ocorra. Desenrolando o lenço manchado de sangue, pressionei o corte na minha mão, firmemente sobre o dele, os nossos dedos entrelaçados com força. O sangue era morno e escorregadio, ainda não pegajoso nas nossas mãos. Sangue do meu sangue, murmurei. E carne da minha carne, respondeu ele baixinho. Nenhum de nós dois conseguiu terminar o voto, até o fim das nossas vidas. Mas as palavras não pronunciadas pairaram dolorosamente entre nós. Por fim, ele esboçou um sorriso oblíquo. Além, muito além disso, disse com firmeza, puxando-me para ele mais uma vez. Frank, disse ele finalmente com um suspiro. Bem, deixe por tua conta o que lhe dirás sobre mim. Provavelmente ele não vai querer ouvir. Mas se quiser, se achares que podes conversar com ele sobre mim, como conversaste comigo sobre ele, então diz-lhe que eu agradeço. Diz-lhe que confio nele, porque preciso. E diz-lhe... As suas mãos apertaram repentinamente os meus braços e ele falou com um misto de humor e de absoluta sinceridade. Diz-lhe que o odeio até ao último fio dos seus cabelos, até à medula dos seus ossos. Estávamos vestidos e a luz da aurora transformara-se em pleno dia. Não havia nada para comermos, nada para minorar a nossa fome. Nada mais a fazer, nada mais a dizer. Logo ele teria de partir para chegar à charneca de Drumossi a tempo. Era a nossa despedida final e não conseguíamos encontrar uma maneira de dizer adeus. Finalmente, com um sorriso enviesado, inclinou-se e beijou-me ternamente nos lábios. Diziam... Começou e parou para aclarar a garganta. Diziam antigamente, quando um homem partia para uma grande façanha, que ele encontraria uma mulher sábia e lhe pediria para o abençoar. Ele devia ficar parado, olhando em frente, na direção para onde se dirigiria, e ela iria por trás dele para dizer as palavras mágicas. Ao terminar, ele seguiria em frente, sem olhar para trás, porque isso traria azar à sua jornada. Tocou levemente no meu rosto e virou-se de frente para a porta aberta. O sol da manhã filtrava-se para dentro da cabana, iluminando os seus cabelos de fogo. Ele aprumou os ombros largos, sob a manta, e respirou fundo. Abençoa-me então, mulher sábia, disse baixinho, e vai. Coloquei a mão no seu ombro em busca de palavras. Jenny ensinara-me algumas das antigas preces célticas de proteção. Tentei evocar as palavras mentalmente. Jesus, filho de Maria, comecei com voz rouca, suplico-vos em vosso nome e em nome do abençoado apóstolo João e em nome de todos os santos do domínio vermelho que o protejas na batalha que virá. Parei interrompida por um som vindo do sopé da colina, o som de passos e de vozes. Jamie ficou paralisado por um instante, o ombro rígido sob a minha mão. Depois girou nos calcanhares, empurrando-me para os fundos da cabana, onde a parede se tinha desmoronado. Por ali, disse. São ingleses. Vai, Claire. Corri para a abertura na parede, o coração na boca, enquanto ele voltava para a porta à mão na espada. Parei por um instante para vê-lo pela última vez. Ele virou a cabeça, olhou-me e repentinamente estava ao meu lado, empurrando-me com força contra a parede, numa agonia de desespero. Agarrou-me com toda a força. Eu podia sentir a sua ereção pressionando o meu ventre e o punho da sua adaga a magoar-me as costelas. Ele falou com voz rouca para os meus cabelos. Mais uma vez. Eu preciso, mas rápido. Prendeu-me contra a parede. Eu puxei as minhas saias enquanto ele erguia o seu quilt. Não se tratava de fazer amor. Ele possuiu-me rápida e impetuosamente. E tudo terminou em segundos. As vozes estavam mais próximas, a apenas uns 100 metros. Beijou-me uma vez mais, com força suficiente para deixar o gosto de sangue na minha boca. Dá-lhe o nome de Brian, disse, pelo meu pai. Com um empurrão, conduziu-me para a abertura na parede. Enquanto corria para ela, virei-me e vi-o de pé na soleira da porta, a espada parcialmente sacada, a adaga pronta na mão direita. Os ingleses, sem saber que a cabana estava ocupada, não pensaram em enviar um batedor pelos fundos. A encosta atrás da cabana estava deserta quando corri por ela e entrei no bosque de carvalhos abaixo do topo da colina. Abri caminho por entre os galhos e arbustos, tropeçando em pedras, cega pelas lágrimas. Atrás de mim podia ouvir gritos e o embate de metais que vinham da cabana. As minhas coxas estavam úmidas e escorregadias do sêmen de Jamie. O topo da colina parecia nunca mais se aproximar. Certamente eu iria passar o resto da vida a lutar para abrir caminho por entre as árvores asfixiantes. Ouviu-se um estalido no mato, atrás de mim. Alguém me vira correr da cabana. Limpei as lágrimas e arrastei-me pela subida, tateando e rastejando à medida que o terreno ficava mais íngreme. Estava na clareira agora. A plataforma de granito de que eu me lembrava. O pequeno pé de cornizo que crescia do rochedo estava lá, bem como as pequenas rochas tombadas. Parei na borda do círculo de pedras, olhando para baixo, tentando desesperadamente ver o que estava a acontecer. Quantos soldados teriam chegado à cabana? Jamie conseguiria livrar-se deles e alcançar o seu cavalo manco mais abaixo? Sem ele, jamais chegaria a Culloden a tempo. Subitamente, os galhos sobre mim abriram-se com um lampejo vermelho. Um soldado inglês. Voltei-me, corri arquejante pela erva do círculo e atirei-me pela fenda na rocha. Thank you.